agora que perdi. Te quero de volta, porque sim. Às vezes a resposta, porque não, posso te ter de volta. Mas que ciúme, que eu tô fazendo aqui?